com ele, DJ Wellington. DJ Wellington. DJ Wellington. Desespero não dá mais. Não dá mais pra esperar. O tempo castiga. Eu preciso te encontrar pra te falar.

seu amor sou eu. Porque pra mim nada mais importa. Nada mais importa. Eu como uma tonta, acreditava em tudo. Eu te dando bola e você me dando furo. Cansei de ser besta, entro no WhatsApp, mando uma mensagem e hoje eu vou pra aparelhagem. E te peço mais uma chance. Quer saber? Eu não tô nem aí. Você é mesmo um vacilão. Vou encontrar alguém melhor pra preencher meu coração. Vou pro paredão, predador. O animal do Maranhão agora é meu novo amor. É Viviane Batidão e DJ Betinho estabelece. Sucesso absoluto! DJ Wellington, vamos votar pra cima! Me vem dizer que você vacilou, que isso foi só coisa de momento. Agora quer falar de amor, quer falar de sentimento. Quer saber, eu não tô nem aí. Procura alguém que faz. Se for pra ficar do jeito